o dia 16 de junho na história, 1556. O bispo Pero Fernandes Sardinha é sacrificado pelos índios Caetés em Alagoas. 1967. Lançado no Rio Grande do Norte, o foguete Javelin, parte do plano Satal, que reuniu técnicos brasileiros, americanos e alemães. 1976. O ministro das Comunicações, Euclides Quant de Oliveira, inaugura a Radiobras. 1978. Representantes do Panamá, Estados Unidos, Venezuela, Colômbia, Jamaica, México e Costa Rica participam na cidade do Panamá da cerimônia de ratificação dos tratados do canal. 1983. O Papa João Paulo II faz nova visita à Polônia. 1988. A Justiça de Israel decide que a menina Bruna, de 2 anos, sequestrada e vendida a um casal israelense em 1986, deveria ser devolvida a seus pais brasileiros. 1994. Descoberta uma molécula, a trombopoietina, capaz de estimular a formação de plaquetas, partículas sanguíneas responsáveis pela coagulação. 1999. Thabo Mbeki, candidato ao Congresso Nacional Africano, toma posse do cargo de presidente da África do Sul. 2004. Hackers produzem vírus para celular. Para os especialistas, a contaminação dos aparelhos, a ponto de provocar estragos, seria apenas uma questão de tempo. Esses são os fatos que fizeram o dia 16 de junho entrar para a história. Tenham todos um bom dia.